Hoje é domingo, já são 13 horas, já passou de meio-dia, rádio tá ligado. Rodei a minha sogra pra casa da tia. Choque tá gelado, churrasco temperado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão, tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. No programa de hoje vamos prestar uma homenagem a Nico McBrien, que aposentou-se do Iron Maiden. Provavelmente vai fazer alguns projetos aí, mas está debilitado e se aposentou. Então, Michael Henry McBrien, vulgo Nico, ganhou essa alcunha por conta do seu ursinho de pelúcia, Nicholas the Bear. Antes do Iron Maiden, fez muita coisa, começou lá nos anos 60. E eu vou trazer aqui esses sons para vocês conhecerem. Então, eu tô com da banda Trust, Streetwalkers, Pete Travers e The Stretch. Beleza? Esses sons aí, pré-Iron Maiden. E eu volto com Iron Maiden aí ainda, beleza? Então, Trust, Streetwalkers, Pete Travers e The Stretch. Nico McBrien. Iron Maiden. Vamos nessa. We'll be right back. lost again, but only I will know what's in the pie. Sealing wax and poker face, learn to keep the extra race, and I won't fall off a precipice again, no. Yeah! To me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder, were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. One, two. Fase Nico McBrien antes do Iron Maiden. É, peculiaridades sobre a carreira dele, né? Entrou no Iron Maiden em 82, não usa dois pedais, bumbo duplo aí, para fazer o som dele, né? Ele não é muito adepto dessa prática. É, somente em duas músicas, Facing the Dead e Brave of Death, ele fez isso. Quase nunca o seu nome está sendo creditado nas composições da Iron Maiden, mas em 2003 isso aconteceu pela primeira vez com New Frontier e Brave of Death. E em 82 ele entrou para o Iron Maiden, e a história, o resto da história você sabe. Se você quiser saber alguma coisa, vai lá para os Google da Vida, Wikipedia, porque Nico McBrien é muito foda. Vamos então para a fase dele, Iron Maiden, nossa singela homenagem a esse monstro do rock and roll. Vamos nessa. O cara é muito massa, gente fina pra caramba e merece homenagem. Agora, Nico McBrien com Iron Maiden. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Thank you. best I can. a light in the black, or just a fear of the dark? Fingers down the wall. Have you felt your neck skin crawl when you're such a just ask for more. There are no troubles on your mind. I know your mind is playing tricks. You said that suddenly I split. And I think shadows from behind. Clear off the dark. Clear off the dark. I have a constant feeling something's always near. Clear off the dark. Essa foi nossa homenagem a Nico McBrien. Agora com vocês, Patrícia Schack e a sua frigideira acústica. Vamos nessa aí, o melhor da música independente. Schack sempre brilhando aí, agora internacional. Vamos nessa, frigideira acústica com vocês. Possa perseguir, sempre a correria. Pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nenhum troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Possa perseguir, sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumi. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com os lançamentos. De Agente Vermelho com Válvula de Escape, eles que são de São Paulo, capital. E depois, na sequência, tem o som de Cláudio Wallace, Liberdade Fria, ele que é de Belém do Pará. Na sequência, tem Complexo de Vira-Latas, com o Rockabilly do Amor, eles também que são de São Paulo, capital. Agora eu só consigo pensar. jornal. deixa a cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra deixar a cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar a cicatriz. Espirrando gordura pelo fogão inteirinho, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Neste segundo bloco, nós vamos fazer uma viagem pelo litoral do sul, do sudeste até o nordeste deste Brasilzão. Vamos começar lá pela Bahia com Fool's Paradise, Deep Silent Moon, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. E descendo, a gente vai com o som de Fios, Pit Jardel Miguel, com o som Adrenalina, que é lançamento. Eles que são de Cariacica, no Espírito Santo. Descendo mais um pouco, a gente vai com o som de Canastra, Truco. Eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E para finalizar o bloco, vamos com o som de Louis, O Tempo. Eles que são de São Paulo, capital. Let's rock! We'll be right back. debaixo dessa emoção. Tudo que eu sinto não é fruto de uma ilusão. Se não acredita, chega perto que tu vai sentir. Adrenalina em sua veia vai fazer explodir. Andando no caminho para a redenção, vou expressar tudo que sinto com esta canção. Jogando fora a tristeza que estava em mim, pois sei, não posso resistir. We'll be right back. brigas que escolheu, as chances que perdeu, só servem mesmo pra dizer quão certo você está. Se ainda espero, vai encontrar. Esse é o tempo, por mais que não se cedeu. É tarde pra dizer, não é tarde pra dizer. Será que você está pronta a esquecer, pronta pra me escutar? Será que você está pronta a esquecer, pronta pra me escutar? Será que você está? Será que você está? A história que escreveu, as mágoas que colheu, só servem mesmo pra entender que lado você está. Vai sempre errado ou vai mudar? Esse é o tempo, por mais que não se cedeu. Volto atrás, nem sempre é tarde pra dizer. Não é tarde pra dizer. Será que você está pronta a esquecer, pronta pra me escutar? Será que você está pronta a esquecer, pronta pra me escutar? Será que você está? Oh, oh, oh, oh. Será que você está? Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura à base de Orifício dos Deuses, com o som Serpente Olímpia, eles que são de Arapongas, no Paraná. Na sequência, tem Vitor Mariano, com o som O Amor, ele que é daqui da terrinha, de Maringá, no Paraná. E para fechar com chave de ouro este bloco e este programa da semana, vamos de Ulisses Freitas, o cara, o multiartista, com o som Baculejo, ele que é de Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's rock!

de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. O quê? Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Me mostre logo seus documentos. E mostre logo sua identidade. E mostre logo registro de nascimento. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. O quê? Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo. Mão no corpo. Mão no corpo. Mão no corpo. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. O quê? Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. E mostre logo seus documentos. E mostre logo sua identidade. Mostre logo registro de nascimento. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça, rapaz. O quê? Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo, que é baculejo. Mão no corpo. Mão no corpo, que é baculejo. Cabeça em alto astral. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. Mão no coco, que é baculejo. E por hoje é só, pessoal. Mas na semana que vem tem mais. E em 2025 tem novidades aqui no Frigideira Acústica. Nós vamos começar a ouvir os artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. Vamos ter novidades também aqui no Frigideira Acústica a partir de 2025. São mais artistas englobando o nosso hall de músicas no Frigideira Acústica. Um beijo da Shaki. Essa foi a Shaki aí com o Frigideira Acústica. É, agora vamos nessa linha ainda do Independente. Nossos amigos aqui de grupos aí que eu faço parte, Panela do Rock, Rock, FSA, Calango News, nos mandaram uns trabalhos aqui, que já não, bandas que não existem mais, mas os caras fizeram parte dela. Então, o André mandou o The Hate, aqui da Bahia, o Márcio Marques lá da Calango News, onde o Panela do Rock é exibido às quintas-feiras, mandou da banda dele Biocídio, e o grande Carlos Baraza de El Salvador também fez parte de uma banda década de 90, Metal Doom, e nós vamos trazer esses sons aqui porque esses caras são parceiros nossos e vamos trazer esses sons para vocês conhecerem, saber que nossos amigos aí dos grupos também já se envolveram com essa coisa de música, né? Não é só curtir. Vamos nessa então. The Hate, Biocídio e Metal Doom. Oh! noites frias, retrocedo e anos, alguns dias. Mesmo traição ou de vingança, com sangue estão escritos as minhas lembranças. Estamos condenados, esse mundo imundo. Eu detesto seu ego absurdo. Mesmo lá no mundo infeliz, para a agonia dos maus febris. Revolta em memória dos mortos, psicose, doença e o abismo. A face do sombrio inimigo. Murmúrio no vazio infinito. Cristãos é a cruz, a mesma que crucificou Jesus. Não me crucifiquem com suas blasfêmias, suas qualidades não são homogêneas. Ouço o grito do oprimido, e no fim da guerra mundo perdido. O que vocês pensam não me faz sentido, o seu arme não me deixa inibido. Revolta em memória dos mortos, psicose, doença e o abismo. A face do sombrio inimigo. Murmúrio no vazio infinito. Essas aí foram as bandas das quais fizeram parte nossos amigos André Matos, Márcio Marques e Carlos Baraza. É, por falar em amigos, mandar aqueles abraços aqui pra turma que curte o Panela do Rock. Meu amigo Du Purão de Andaraldu, pelos bares de BH, lá em BH ainda o Blazer, o Tonhão, o Rafa Wax, o Biraci, no Espírito Santo lá o Renato Borracha, o Capilé, grande Capilé em Cachoeira do Itapimirim, o cara comanda lá o Dracar. E faz parte da banda Ravengar, que vai trazer um trabalho novo para nós aí. Se você passar por Cachoeira do Itapimirim, vá lá no Dracar, tem uma cristal paga lá para você. Pro grande Jaelson lá em São Paulo, pro Davi Salomão também em São Paulo, pro grande Laro que ficou de folga essa semana e disse que tá trabalhando demais, mas sei lá, viu, acho que é cachaça mesmo. É, os amigos de Feira de Santana, nessa turma aí dos rocks, resenha do rock, rock FSA, Rony, Jeff, Tamara, Adriana, Meire. Hulk, o Grande Bira, Ranulfo, Emerson, Léo, Edson, que tá lá em Sergipe, mas faz parte aqui do nosso grupo, o André, né, que eu toquei a banda aqui, The Raid, lá no Sul, Jorge Torino, o Alemão, o Miro Chayenne, no Rio de Janeiro, a turma da Rota 220, todos os amigos aí de nossas rádios aí que compartilham o nosso conteúdo, né, em especial aí pro Camilo, e pro PC, porque eu sei que eles vão curtir esse blocão que rolou aí do Iron Maiden, Nico McBrien. Então, um abraço para eles, pro Sérgio Pires também, lá na Putz Grila. Em Salvador, o Ronaldo Pitanga, o Juninho do Alfa Rock, Luiz Omar, Arilson, Léo. Essa galera toda que curte o Panela do Rock, né? Tem o meu filho Theo lá no Cerro, Maria Cláudia, Lula. Quem mais? A Adriana lá em Tocantins, lá em Rondônia, o Cid, o Denis. E é isso. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado, porque o Panela do Rock é isso. Vamos nessa então, com vocês, Blues Um Pouco Mais, coluna escrita por Roberto Chalume da banda Quad 7 de Goiânia e narrada com brilhantismo pelo grande Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Blues Um Pouco Mais, vamos nessa. Blues e Um Pouco Mais, a coluna de Roberto Chalo. Episódio 11: Os Kings do Blues. O sobrenome King, rei ou líder, é um sobrenome bastante popular nos Estados Unidos e Inglaterra, sendo que essa popularidade se deu não apenas pela multiplicação dos sangues azuis britânicos, mas também por conta dos vassalos reais, ainda na Idade Média, que utilizavam como sobrenome de seus filhos, King, para identificar quem trabalhava para a realeza, como forma de demonstrar força, poder ou pelo menos proteção ao terem seu nome a referência King. No blues, os Kings também se tornaram populares e famosos, quer seja pelo sobrenome de nascença ou inclusão do nome artístico King, para que assim talvez conseguissem maior visibilidade com o nome artístico. Já comentei aqui sobre B.B. King, registro de nascimento, Riley Ben King, e o seu amor e fogo por sua guitarra Lucille, mas outros três Kings merecem o meu destaque e de todos que se interessam pelo blues. Earl Silas Johnson IV, numeral 4 em algarismo romano mesmo, conhecido pelo nome artístico Earl King, foi um dos principais nomes do rhythm and blues originário de New Orleans e era compositor, guitarrista e cantor que mantinha os padrões clássicos do blues em suas canções. O seu nome artístico Earl King passou a ser utilizado por influência da indústria fonográfica para dar mais ênfase ao nome do artista. Come on, let the good times roll. Certamente é a sua música mais conhecida, tendo sido regravada por ninguém menos que Jimi Hendrix e Chuck Berry no início dos anos 70. Frederick Christian, também nascido em 1934 como Earl King, adotou o nome artístico de Freddie King, texano que encontrou seu caminho no blues após se mudar para Chicago nos idos de 1950 e lá poder ouvir ao vivo e ter como principais referências Muddy Waters, Elmer James, Sonny Boy Williamson, entre outros. Com a influência clássica do blues Chicago de 1950, Fred King inovou o estilo ao utilizar duas palhetas, uma no dedo polegar e outra no dedo indicador da mão direita, para tocar e dar ritmo às suas músicas e com isso iniciar um tipo de groove blues funk que se tornou notadamente reconhecido com a sua música Me and My Guitar, estilo este reproduzido também em canções como Going Down e Ain't That I Don't Love You. E não poderia faltar Albert Nelson, que também adotou King para se tornar Albert King, um guitarrista canhoto que tocava com as cordas de cabeça para baixo numa Gibson Flying V, ainda em 1963. Jimi Hendrix não foi o primeiro. O modelo de guitarra também foi muito utilizado por bandas hard e heavy metal a partir da década de 1980. Albert King é considerado o 13º melhor guitarrista de blues de todos os tempos e seus clássicos como I'll Play the Blues for You e Born Under a Bad Sign não deixam dúvidas que ele sempre será um dos Kings mais influentes do blues, ao lado de B.B. King. Eu não poderia terminar esse texto sem citar outro importante nome norte-americano de sobrenome em registro King, que empunhou a bandeira da igualdade racial e direitos civis nos Estados Unidos. O mesmo clamor entoado pelos escravos nas colheitas de algodão que deram origem ao blues. Martin Luther King Jr. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. But they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of gold. So come on, baby, and let the good time roll. ¶¶ when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. So come on, baby, and let the good time roll. That fold. So come on, baby, and let the good time roll. produzir um pouco mais, porque blues faz bem pra saúde. Esqueci de mandar uns abraços aqui que são muito importantes, velho. Pro Cristiano, do Museu do Rock, lá de Serrinha. E pro Marcão também, lá em Serrinha. Porque o Cristiano é um cara foda. O cara conseguiu colocar no calendário da cidade o Dia Municipal do Rock. Quem sabe um dia façamos isso também. Abraço pra família Chau, sempre na escuta em Feira de Santana também. Grandes parceiros. Vamos nessa então. Vamos de mais lançamentos aqui, cara. Recentemente lançaram aí músicas novas, vídeos novos. Tantum de BH, Sub Rosa também de Minas, The Darkness lançou música nova, o Eric Clapton também, e John Anderson montou uma super banda, assim, John Anderson, The Dicks, G-E-E-K-S, John Anderson do Yes, e The Dicks, uma super banda, também som novo. Esses vão ser os sons desse bloco, curtam aí. Nice. I've gone undone. the best thing that ever happened to anyone. There goes a little miss forever and a thank you. There goes a girl I was incredibly cruel to. I thought that she was in my way, the girl I adore. Oh, she don't wanna know me anymore. Of my life. There goes a girl who only saw me, not my influence or my wealth. There goes the only human being I have ever loved more than I hate myself. Well, I am sure. Oh, she don't wanna know me anymore. Last night came through loud and clear. Called you right back, but there's no one there. Sounded so sad. Tried the other phone. Either you go or you're all alone. Your voice sounded so weird, like you've been drinking after all these years. Set me to thinking about those bad good old days, corners we cut and all the halls we played. Scenes that we stole, the hell we raised. In spite of it all, the music we played, the music got me. Sisters with the shiny black hair, one fell in love, one didn't dare. It sounded so sweet, one high and one low. Where are they now? Nobody knows. Still got some pictures, you still got my shirt. Know the one I let you wear to work. Remember that night we both nearly cried, singing that song where somebody dies, somebody dies. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Panela do Rock, último blocão aqui para vocês, Fleetwood Mac, King Crimson, Clato e Jeff Beck, valeu por nos acompanhar até aqui, consumir nosso produto, não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem, de música ruim muito tá cheio, e é isso, volta semana que vem, valeu pela moral aí, e espero que você tenha curtido o Panela do Rock. Em janeiro estaremos de recesso. Valeu, abraço. Thank you. the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. I've been here and I've been there.